Precisando de cartucho original ou reciclado? Matrix Print. Cartucho reciclado com qualidade e rendimento de um cartucho novo. Matrix Print. Busca entrega grátis com rapidez e segurança. Matrix Print. Venda de impressoras novas e assistência técnica especializada. Ligue 3636-3060. Aproveite a promoção. A cada 6 recargas HP ou Lexmark, a 7ª é grátis. Matrix Print. Quem conhece o que faz, garante o que vende. 3636-3060. Olá, uma ótima sexta-feira para você. Eu sou o Silvio Lodi e apresento agora os principais destaques de hoje do AKR de Notícias com a equipe RNA. PRF registra queda de acidentes no feriadão de carnaval, mas alerta para mortes de motociclistas nas rodovias de Santa Catarina. Santa Catarina registra um crescimento de 14,6% na renda das famílias e ocupa a 4ª posição no ranking nacional. Câmara dos Deputados tem hoje 91 mulheres dentre as 513 cadeiras. A bancada de Santa Catarina tem 5 mulheres e 11 homens na Câmara e uma senadora. Sexta-feira com sol entre nuvens e chance de chuva isolada. Fim de semana com calor e sensação de abafamento antes da chegada da frente fria. Pessoas e empresas com irregularidade na Receita Federal terão as chaves excluídas no Pix. Finalistas do Campeonato Catarinense de Futebol 2025 serão conhecidos neste fim de semana. Governo do Estado promove mudança na presidência da FESPORTE. Está formada a maior rede de emissoras de rádio de Santa Catarina. Dia a dia. Hoje, 7 de março, é dia de homenagear profissionais e forças que fazem a diferença. Celebramos o Dia do Paleontólogo, que estuda fósseis para entender a história da vida na Terra. E também o Dia do Fuzileiro Naval, militares que atuam na defesa do país, em terra e no mar. Mas a data de amanhã merece um destaque especial. E por isso mesmo queremos antecipar aqui. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma data de reconhecimento, mas também de reflexão sobre igualdade e direitos. Que seja um momento de valorização e respeito não só amanhã, viu? Mas todos os dias do ano. Santa Catarina, em destaque. O secretário Silvio Dremick, de Indústria e Comércio, aponta que a economia catarinense está em alta, com um crescimento contínuo na indústria, comércio e serviços. Ele ressalta, porém, que a qualidade de vida não depende apenas de empregos, mas da elevação real dos salários e do poder aquisitivo da população. Ouça os detalhes na reportagem de Amarilis Pequeno. Oi, Silvio. Santa Catarina ocupa agora a 4ª posição no ranking nacional de crescimento de renda das famílias, com uma impressionante alta de 14,6% em 2024, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O aumento da renda média domiciliar passou de R$ 2.269 em 2023 para R$ 2.601 em 2024. O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, Silvio Dremick, destacou os fatores que têm impulsionado esse crescimento. Prova que a nossa economia está em alta, que a nossa indústria vem crescendo, que o comércio e o serviço também estão crescendo e oportunidade de trabalho. O aumento da renda, embora significativo, não é igual para todas as regiões do estado. Mas é muito importante a gente lembrar que muitas vezes você tem um emprego com salário baixo. Às vezes tem cidades que têm muitos empregos, mas com salário baixo, o que não agrega muito valores em poder aquisitivo, valor de compra, ou seja, poder de compra. O Santa Catarina é o contrário, nós estamos melhorando, tanto no sentido de oportunidades de trabalho que estão surgindo cada dia mais, mas ao mesmo tempo elevando o poder aquisitivo. Além disso, a inflação e o aumento do custo de vida impactam diretamente a renda real das famílias. A alta nos preços de alimentos, combustível e moradia, por exemplo, ainda representa um desafio para a manutenção do poder de compra das famílias catarinenses. A Polícia Rodoviária Federal encerrou à meia-noite desta quarta-feira, 5 de março, a Operação Carnaval 2025, que iniciou no dia 28 de fevereiro e teve duração de 6 dias. Vamos saber os números nas rodovias federais do estado com a repórter Carol Denardi. Carol. O balanço da operação, realizado nas rodovias federais de Santa Catarina, mostrou resultados positivos, com redução no número de acidentes, feridos e óbitos comparado ao carnaval do ano passado. O chefe do Núcleo de Comunicação da PRF em Santa Catarina, inspetor Adriano Fiamoncini, detalha. Nós tivemos uma redução de 24% no número de acidentes, 126 esse ano contra 167 ano passado, uma redução de 26% no número de feridos, 142 esse ano contra 192 ano passado, e uma redução de 12% no número de mortos, 7 vítimas fatais esse ano contra 8 ano passado. A gente sabe que o ideal seria 0 morte, 0 ferido, mas pelo menos essa redução do ano passado em relação a gente pode ser comemorado, sim. Outro dado preocupante foi que 3 das 7 vítimas fatais eram motociclistas. Inspetor Fiamoncini faz um alerta. Olha, entre as 7 vítimas fatais, nós tivemos acidente de todo tipo, saída de pista, tivemos acidente, colisão frontal, mas destacando, 3 mortes eram motociclistas, né? Isso mostra que esse tipo de veículo é muito frágil e o motociclista, portanto, sabendo disso, ele tem que dirigir de forma mais cautelosa, mais cuidadosa do que um de veículo de 4 rodas. Só que, infelizmente, não é sempre isso que acontece. Toque Esportivo. Fim de semana decisivo para o Campeonato Catarinense de Futebol, com as disputas das semifinais da competição. Assunto para o nosso Toque Esportivo com o repórter Cadu Reis. Alô, Cadu. Olá, Silvio. Um abraço a você e aos ouvintes. Obrigado, Cadu. Um abraço a você também. Como os classificados chegam para essas decisões, hein? Silvio, a primeira semifinal, marcada para este sábado às 5h45 da tarde no estádio Alfredo Krieg, coloca frente a frente o Santa Catarina, surpresa do estadual, contra o Avaí, que é um dos favoritos ao título. A equipe de Rio do Sul cumpriu suas missões na estreia na primeira divisão, garantindo a permanência e uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem, e agora tenta fazer história avançando para uma final inédita. Já o Leão da Ilha chega fortalecido após eliminar o maior rival Figueirense nas quartas de final. Chapecoense e Joinville replicam na outra semifinal um duelo histórico que já decidiu o título estadual em 2 oportunidades. A bola rola no domingo às 5 horas da tarde no estádio Josué Anoni em Xanxerê. Ambas equipes eliminaram seus adversários Brusque e Criciúma nas disputas de pênaltis nas quartas de final. A Chape tenta voltar à decisão do estadual após 4 anos e o Jeque depois de 9 anos. Certo, Cadu. E tivemos mudança no comando da Fundação Catarinense de Esporte, é isso? Exato, Silvio. O novo presidente da FESPORTE, Jefferson Ramos Batista, foi empossado na última quarta-feira pelo governador Jorginho Melo. Ele projeta o trabalho a ser feito à frente da instituição. O governador me fez um pedido especial que eu possa trazer as entidades para conversar. Abrir as portas da FESPORTE para que a gente possa ter uma execução do calendário oficial de eventos com um ano de muitas realizações para o esporte catarinense. Contato entre redações. A Embrapa Suínos e Aves de Concórdia completa 50 anos em 2025. Para marcar essa data, a instituição dá início às comemorações com um evento especial, Elas no Agro, que destaca o protagonismo feminino na suinocultura e na avicultura. Informações diretas de Concórdia, com Alex Pacheco, da Atual FM. Alex. Olá, Silvio e ouvintes. O encontro acontece nesta sexta-feira na sede da Embrapa e tem uma programação recheada de palestras, painéis e relatos inspiradores sobre os desafios e conquistas das mulheres no setor. A abertura será com a diretora executiva da Embrapa, Ana Margarida Castro Euler. Entre as palestrantes estão Teodora Lutkmeier, presidente do Sindicato Rural de Não Me Toque, e Cristina Arzabi, pesquisadora da Embrapa. O evento também entrará um painel sobre liderança feminina no agronegócio, com participação de Pauline Belaver e Eliana Renúncio. À tarde, serão apresentadas histórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença na agropecuária, como Marisete Ceruti, da Seara Alimentos, e outras profissionais do setor. O encerramento ficará por conta de uma palestra Mulheres Extraordinárias, com Andréa Silvestrin. A chefe da Embrapa, Kátia Klein, reforça que o evento não só celebra os 50 anos da instituição, mas também valoriza o papel feminino em um setor estratégico para a economia brasileira. Apesar do foco nas mulheres, a programação é aberta a todos os interessados no desenvolvimento do agro. Para a Rede de Notícias Acaerte, de Concórdia, da Rádio Atual, Alex Pacheco. Obrigado, Alex. Economia. em destaque. Apoio institucional BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. Para aumentar a segurança do Pix, o Banco Central publicou alterações no seu regulamento nesta quinta-feira e determinou que chaves de pessoas e empresas cuja situação não esteja regular na Receita Federal sejam excluídas. Vamos chamar o repórter Marco Aurélio Gomes para explicar melhor essas alterações. Marco, as novas medidas são para dificultar as ações dos golpistas, é isso? Isso mesmo, Silvio. Será mais difícil para os golpistas manterem chaves Pix com nomes diferentes daqueles armazenados nas bases da Receita Federal. Na prática, o Banco Central quer evitar que golpistas usem nomes de empresas reais para desviar recursos para contas de terceiros. Isso porque, em algumas situações, eles alteram dados de propriedade da conta para praticar golpes. E essas mudanças, muitas vezes, dificultam o rastreio pela Receita. Com isso, as instituições financeiras deverão excluir CPFs com situação cadastral suspensa, cancelada, titular falecido ou nula. É importante salientar que o Banco Central informou que não vai excluir as chaves Pix de pessoas físicas e de empresas por falta de pagamento de tributos. Direto de Brasília. De Brasília, Rita Sardi. Rita, as mulheres ainda têm uma baixa representatividade no parlamento, apesar de todas as campanhas feitas no Dia Internacional, comemorado neste sábado, 8 de março, né? Olá, Silvio e ouvintes. Exatamente, Silvio. A subrepresentação feminina no parlamento ainda é bastante evidente. Dos 513 parlamentares na Câmara dos Deputados, apenas 91 são mulheres. Na bancada catarinense, com 16 representantes na Câmara, 5 são mulheres. Já no Senado Federal, para uma composição de 81, apenas 15 são mulheres. Santa Catarina tem uma representante entre as três cadeiras do Estado. Atualmente, tramita na Câmara uma proposta de emenda à Constituição que garante um percentual mínimo de mulheres no Legislativo, mas ainda sem data de votação. A deputada catarinense Ana Paula Lima, do PT, diz que ainda há muitos obstáculos para as mulheres ultrapassarem e aumentarem a representatividade no parlamento. A discriminação de gênero e a cultura política ainda é predominantemente masculina são alguns obstáculos que precisam ser combatidos dioturnamente. Silvio, e a partir desta sexta-feira, o Congresso Nacional terá a fachada iluminada pela cor roxa até o dia 12, em homenagem às mulheres. Previsão do tempo. Informações sobre o tempo para esta sexta-feira e final de semana com Daniele Lima. Olá, Daniele. Eu escutei por aí que uma frente fria está chegando. Será que este calor danado vai mesmo embora, hein? Bem-vindo a você. Olá, Silvio e ouvintes. Sim, Silvio, uma mudança no tempo está a caminho. Na próxima semana, as temperaturas máximas devem ficar entre 25 e 30 graus, trazendo um certo alívio. Mas antes disso, o final de semana ainda será de calor e abafamento. Nessa sexta-feira, do litoral aos planaltos, a nebulosidade será mais persistente, com chance de chuva isolada, principalmente hoje à noite. Ainda assim, o sol predomina durante o dia em Santa Catarina. E entre a tarde e a noite, não se descarta a possibilidade de temporais isolados de verão, sobretudo no Planalto Norte. As temperaturas seguem altas, com máximas próximas de 37 graus em Maravilha, 35 em Criciúma e 32 graus em Joinville. No sábado, pela manhã, a chance de chuva isolada no litoral norte, Vale de Itajaí e Grande Florianópolis, mas o tempo melhora ao longo do dia, com o sol entre algumas nuvens. A partir da tarde, podem ocorrer pancadas isoladas com trovoadas, principalmente no litoral sul. Já no domingo, o dia começa com sol e poucas nuvens, porém a nebulosidade aumenta gradativamente devido à aproximação da frente fria. No decorrer do dia, há previsão de pancadas de chuva e risco de temporais isolados, acompanhados de trovoadas, rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente dos planaltos ao litoral. Será um final de semana de calor e abafamento. Destaque final. Em reunião nesta quinta-feira, dia 6, empregadores e trabalhadores acordaram as novas faixas para o piso salarial regional em Santa Catarina. O reajuste médio ficou em 7,27%. As quatro faixas salariais ficaram assim: 1.730 na primeira, 1.792 na segunda, 1.898 na terceira e 1.978 na quarta. Agora, a proposta segue para o governo do estado, que deve encaminhar um projeto de lei à Assembleia Legislativa. Encerramos aqui mais uma edição do AKRT Notícias. Voltamos na segunda-feira com tudo o que é destaque em Santa Catarina. Até lá e um bom final de semana para você. Veranita Produtos Alimentícios, farináceos, cereais, molhos e temperos. Uma linha completa feita com carinho para você. Veranita, mais qualidade de vida para sua família. Televendas 3945-9012. Isto não é um revestimento Bramol. Ah, isto sim é Bramol. Bramol, embelezando ainda mais o seu imóvel.